Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, vamos levar os conteúdos da doutrina espírita falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e também com as mulheres, falando sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar e à sua família mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos lembrando que quem nos apoia são as Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com nosso irmão amigo Juliano Posati, que vai falar conosco o tema Lembrando de Chico. Só para adiantar, né, o Juliano é que produziu o filme, aquele documentário Data Limite, né? Só para a gente se localizar e você já ir preparando aí suas perguntas para colocar para nós aqui, tanto no Face como no WhatsApp, como ligar também pelos telefones 39419750, 39429750, para participar conosco do programa de hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, Juliana, e bom dia, querido ouvinte da rádio, você que está assistindo a gente, escutando pela rádio online Vivência Espírita e também pelo YouTube Live e Facebook Live. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado, vocês podem assistir a qualquer momento. É só entrar no nosso canal do YouTube ou no nosso site vivenciaespirita.com.br e assistir conosco, né? Quem já está ligado conosco aqui é o Marcelo Spring, lá do Instituto Tupi de Xangô, lá de São Paulo, está assistindo a gente aqui, o Ricardo Luiz Carmona, Elvira Lopes, Adriana Herculano, inclusive o Marcelo já mandou aqui, que legal, Juliano Posati, acompanha os vídeos do Posati, muito bom. E a Adriana Silva também, mandando um bom dia a todos do programa Vivência Espírita, e ao Juliano Posati também aqui conosco. Quem está aqui no YouTube Live já, no YouTube ligado com a gente, então o pessoal participe. A gente gosta mais de quem compartilha, brincadeira, a gente gosta de todo mundo que curte, mas quem compartilhar aí vai ter um carinho especial nosso também, então não custa nada, pela caridade. Quem compartilha ganha bônus horas. Ganha bônus horas, né? Então, a gente agradece aqui a participação de vocês. Depois a gente vai definir uma pergunta para sorteio no próximo intervalo. E no final do programa a gente vai sortear dois livros espíritas. Então, participe conosco, compartilhe. E gostaria de dar bom dia para o Juliano e pedir para ele fazer a prece de abertura aí para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia. É Rodrigo. Rodrigo! A vida passada eu. Não tem problema. A vida passada eu acho que eu era Ricardo, porque todo mundo me chama de. Não é possível. E você deve ter aprontado alguma coisa errada, porque isso aí tá meio impregnado, Rodrigo. Poxa. Bom dia a você que nos ouve. Eu já começando o domingo de rádio com muita gafe, mas com muita alegria. Não, de forma alguma, cara. Muito bem. Vamos lá. Então, você que nos ouve, que está em sintonia com essa rádio, eu convido você por um instante a fechar os seus olhos, a tranquilizar os seus pensamentos e a elevar o seu coração nas vibrações que emanam do coração do nosso Mestre Jesus. E nessa sintonia, nessa conexão, permitir que o seu corpo, que o seu espírito, que cada átomo do seu ser seja reorganizado, seja harmonizado pelas vibrações generosas que emanam desses planos superiores. Eu não sei a situação pela qual você está passando, eu não sei qual é o momento de vida dessa encarnação que você está vivenciando, mas eu tenho certeza que assim como o sol que nasce todo dia, o brilho, a luz, o calor que emana do coração do nosso Mestre são constantes sobre a sua vida. Abra-se nesse momento, deixe-se tocar nesse momento por essas vibrações. Deixe-se abraçar, deixe-se acolher, deixe-se revigorar nesse domingo de manhã por essa energia calorosa, por essa energia que lhe inspira amor, que lhe inspira a prática do bem, que lhe inspira toda a força necessária para a superação dos próprios desafios. Vamos seguir com ele, vamos seguir nos passos com os discípulos de Emaús. Assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será... Quando lembro de Chico Xavier. E nós estamos aqui com o Juliano Posati, que é da Grande Jundiaí. Ele disse que São Paulo pertence à Grande Jundiaí, né? Região Modesto. Sul, periférico, mas faz aqui é parte. Tudo assim. Vê o pessoal de Jacareí e fala que é da Grande Jacareí, que é da Grande Jundiaí. Então não tem problema. Né? Não, tudo modesto. Todo mundo modesto, exatamente. Ele é autor do documentário Data Limite, que esse documentário, através da YouTube, é um sucesso, né? É. Então vamos lá. Você esteve aqui em São José dos Campos e eu estive na sua palestra. Eu achei muito, muito progressista, até quando você diz que o mundo nosso não desenvolve mais, porque nós temos um armamento bélico muito grande, uhum, e que os espíritos não aceitam muito isso. Então você poderia dar para nós o nosso bom dia e fazer e responder as perguntas para a gente? Bom dia. Eu acho bacana quando me chamam de progressista, porque eu não me acho digno desse nome. Eu acho que Kardec era progressista. Você vê que essa modéstia dele é maior que a sua, Jorge. Eu acho que mas o Kardec era o verdadeiro progressista, né? Hoje em dia parece que é progressista. É que o Jorge fala que ele tem orgulho da humildade dele. O orgulho da humildade dele. Só faltava o Alamar estar aqui para dar o chega para lá no Juliano. É porque o Alamar, uma vez, ele contou pra gente que ele foi apresentar um amigo dele, que era advogado. Isso aqui é um grande advogado, um grande pai de família, um grande espírita. O cara chegou e falou pra ele: pô, não é bem assim, Alamar. Tá bom. Daí, numa outra apresentação, ele falou: isso aqui é um advogado porcaria. Pô, você está querendo me acabar comigo? Ele falou: não, eu falei que você era um grande. Você disse que não era, pô. Então, Alamar servia bem pra estar aqui hoje, né? É muito interessante a questão da data limite, porque quando a gente começa a produzir um documentário, você começa a fazer pesquisas, e eu não faço documentários para simplesmente levantar temas, mas levanto bandeiras mesmo. Ou então, né? Polêmica. Ou polêmica, você deixa todo mundo naquela polêmica. Não, eu levanto bandeiras mesmo. E quando a gente estava na pesquisa do data limite... Quer dizer, o que o Chico expressa no programa Pinga Fogo de 71 como sendo uma preocupação das potências celestes, dos espíritos mais elevados, a gente descobre a mesma similaridade com o discurso do ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Heller. Eu acho que esse é um trabalho que a gente precisa fazer isso, né? Eu me lembro de um trecho onde o Kardec, na Revista dos Espíritos, se não me engano, ele diz assim que o grande objetivo do Espiritismo não era se tornar uma religião dominante, mas um conhecimento que permeasse todas as áreas do saber humano. E quando você começa a transportar aquilo que a gente ouve pela mediunidade dos Espíritos para os contextos onde nós estamos inseridos, a gente começa a perceber a relevância. Aí sim, esse espírito progressista, esse espírito de vanguarda, né, que a própria comunicação dos Espíritos trouxe para a gente, isso é fantástico. Então a gente vê. E essa das bombas atômicas que nós temos, que inclusive você falou, olha, a Coreia tem 4 bombas, no mundo tem 800 bombas atômicas, né? Então a Coreia querendo enfrentar os Estados Unidos, querendo brigar com o mundo todo, quando... Eu nunca, assim, uma coisa a gente tem que ter muito claro, né? A mídia global, ela sobrevive de medo. A mídia é uma propagadora de medo, né? Eu lembro o Perry White, no filme do Super-Homem, vira para Lois Lane e fala: três coisas vendem jornal, que é sexo, violência e Super-Homem. Como Super-Homem não existe, é só sexo e violência mesmo. Né? E é isso, as pessoas ainda estão naquele espírito do circo romano, dos circos máximos. Elas querem ver o pão e o circo, o sangue. Nós nos conectamos a essa faixa de medo. Há tempo atrás, era toda semana havia uma manchete sobre as relações entre a Casa Branca e a Coreia do Norte, entre Donald Trump e o Kim Jong, e a tensão crescendo. A mídia alimentando aquilo. Nossa, nessa época eu recebi muito e-mail falando assim: nossa, a data limite agora acabou, vai ser o fim do mundo, vai ser o apocalipse, não tem mais volta. Eu falo: gente, mas que coisa, que falta de estrutura que nós temos. Ou até, e que conexão. Ou até de fé, né? De algo maior que também. Porque quando está fora do nosso controle, nos resta... E nem só falta de fé, eu diria, mas falta de coragem, né? E confiança em si próprios, porque é o nosso padrão vibratório, né? Agora, eu nunca duvidei disso. Tenho vídeos gravados já há algum tempo sobre essa questão. E sempre defendi a posição que defendo. O Kim Jong, com talvez 4 a 6 ogivas nucleares, jamais iniciaria uma guerra contra 17 mil ogivas. 17 mil? Todo mundo tem. Isso segundo o boletim dos cientistas atômicos publicado no The Guardian. Quer dizer, é a mesma coisa assim, ó. Eu tenho uma bombinha de 10, né? E você tem um fuzil Kalashnikov. Por que eu vou acender essa bomba e jogar em você? Quer dizer, não faz sentido. Mas o que acontece? São tensões das relações internacionais. O cara está querendo sentar à mesa, o cara está querendo ser ouvido, essa que é a questão, né? E foi, chamou atenção, ganhou mídia. Agora, mais importante do que isso... Ele usou a estratégia do Enéas. Estratégia do Enéas, fazer barulho. Agora, mais importante do que isso, foi o ano passado, o Prêmio Nobel da Paz ser concedido a organização pelo desarmamento nuclear. Uma mulher que teve a coragem de se levantar, colocar o dedo na cara do Trump, o dedo na cara do Kim Jong e falar: vocês dois são dois moleques criminosos e irresponsáveis, porque vocês estão colocando em risco a segurança do mundo, vocês estão ferindo protocolos internacionais. Veja a coragem dessa mulher em contraposição do medo que a imprensa espalhava por todo mundo. Ou seja, porque é um medo que bloqueava as pessoas de fazer alguma coisa. Exatamente. Ela não, ela foi lá e fez. Agora, mais do que isso, ela não só foi e fez, como ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ou seja, quando que uma iniciativa dessa receberia um prêmio internacional do calibre do Prêmio Nobel da Paz? Com a mídia que esse plano... Veja, é toda uma estratégia de contra-propaganda do medo, porque é um prêmio que recompensou a coragem de fazer. Então, se isso não for ação da espiritualidade superior, eu já não sei o que é. Porque foi o grande... Agora, não se fala mais de tensão nuclear. Vocês repararam? Sumiu. Agora Bolsonaro levou facada, não sei mais o que, de repente aí todo mundo disfarça. Na hora que a coragem vence, a mídia não dá o mesmo enfoque. Por quê? Porque medo, a boa notícia, medo porque, vem de seguro. Porque boa notícia não gera ibope, né? Que é o caso, que é o caso, né? Eu dirigi uma turma de aprendiz aqui em São José, quando veio o senhor, que era cientista aí do INPE, ele disse, olha, o mundo vai ter uma revolução daqui a 4 mil anos. E ele, na outra semana, ele veio para continuar a aula. Daí ele veio e falou, olha, eu errei. Não é daqui a 4 mil anos, é daqui a 8 mil anos. Uma moça que era aluna falou, puxa vida, você sabe que eu não dormi direito a noite inteira quando o senhor falou aquilo na aula passada? Quer dizer, então ela estava preocupada com 4 mil anos à frente, né? E isso daí é o que a população realmente tem, né? Tem medo. Imagina se ele falasse realmente que a grande revolução nos próximos 40, aí ela não dormia nunca mais. Só comentar aqui que o Reginaldo Bittencourt, aqui no YouTube Live, mandou um bom dia, rapaziada. Reginaldo, Armazém Santa Catarina, sempre acompanha o trabalho do Juliano. E o Bruno Rodrigo falou que pena que a extraterrestre Sheliana não participará desse filme do Chico. Abraço ao Juliano e a Mônica de Medeiros. Queremos o contato com a confederação ao qual a Sheliana faz parte. poderia... Você pode protocolar o pedido. Não deixa de ser uma amiga de Chico também, né? Só lembrando que a Sheliana já falou aqui no nosso programa, ao vivo, né? Ela, quando a Mônica esteve aqui, ela abriu essa sessão, né? E falou aqui também para nós, falou que ela não fala em qualquer... Ela não fala mesmo em qualquer lugar. Mas aí, graças a... Talvez seja a energia do local, né? Que a gente é bem protegido aqui. Aí ela... Falou. E vocês já estão bem no programa. Alto também, né? Acho claro, 18º andar, aqui tem um... Isso porque aqui trabalhava com a gente o Helder. A Mônica conhece muito bem o Helder, né? Então ele era o nosso extraterrestre. Né? Ele desencarnou ano passado, né? E isso quando ele não aparece aqui com... Quando desce a... O então, disco, então os discos voadores, ele era um terrestre, né? Terrestre que agora é um ex-terrestre. Quem sabe ele vira um extraterrestre. Mas quando desce, cara, dá problema aqui, para o YouTube, para o Facebook, para a transmissão. Só comentar aqui também que o Aécio César, também que é um colunista do nosso portal lá do Vivência Espírita, ele manda bom dia, pessoal do Vivência, e ao entrevistado que admiro muito, Juliano Posati. Forte abraço a todos e um bom domingo. Aqui o Ari Rangel, daqui a pouco ele aparece aqui, é um médio de Tremembé, ele cunhou um termo para os nossos ouvintes. Eles chamam de vivencianos. Vivencianos. São os ouvintes do Vivência Espírita. Muito bom. Mas, Juliano, vamos voltar àquele assunto que você falou das bombas atômicas, que o mundo não progride mais por causa desse arsenal atômico que nós temos. Sabe o que aconteceu? O Chico fala, no programa Pinga Fogo, ele usa essas palavras, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, isso são frases ipsiliteras deles, então a humanidade terrestre vai ver uma era de desenvolvimento como nunca antes. Vai haver uma aceleração no desenvolvimento, inclusive com vias a atingir o mundo de regeneração. Isso, veja, ele colocou a condição, a gente tem que voltar, 1971, o pessoal estava em plena Guerra Fria. Havia tensão da guerra muito mais forte do que essa Sim. que nós vimos recentemente. Então ele expressa essa condição, essa preocupação dos espíritos superiores. O ex-ministro de Defesa do Canadá vai a público no início dos anos 2010 para falar o quê? Justamente a mesma coisa. Para falar o quê? Que a humanidade já... As principais lideranças do mundo já estavam em contato com seres de outras comunidades da nossa galáxia e que esses seres interessados na cooperação... no avanço, né, da nossa civilização, só não haviam iniciado um protocolo de transferência de tecnologia, de intercâmbio, de interação conosco, porque os nossos governos não abriram mão do uso de armas nucleares. Veja que coisa interessante, casa com o Chico. A condição é suprimir a guerra, é suprimir o risco, é suprimir esse tipo de armamento para haver um avanço muito grande. Então, nesse sentido, você começa a ver as coisas. Como é que o ex-ministro de Defesa do Canadá está falando a mesma coisa que Chico falou em 1971? Ou seja, por causa das universidades, as verdades universais, vamos dizer assim, que chegam em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sim. Pensa seria nisso. Algo assim, não é? Dizer. Eu fico pensando assim, ó, o Chico, uma das coisas que o Chico antecipou, dizendo assim, né, que se nós vencêssemos o prazo, uma era de avanços extraordinários se daria. Inclusive, dentre os avanços, ele fala assim, desenvolvimento de aparelhos que facilitarão o contato com esferas desencarnadas. Veja, desenvolvimento de aparelhos. Nós estamos falando de uma tecnologia que vai decodificar, que vai compreender o modus operandi da espiritualidade. Em que faixa vibratória a espiritualidade está. Compreendendo isso, sabe o que acontece? A gente transporta a espiritualidade do ambiente religioso para o ambiente científico, do saber humano. E isso é revolucionário. Agora, se nós estamos caminhando, se nós estamos chegando nesse momento em que nós vamos compreender que a espiritualidade não é uma realidade de fantasia criada por um dogma religioso, mas uma realidade física, factível, de uma faixa vibratória, se é possível descobrir, se é possível criar equipamentos para fazer esse contato, você não acha que uma civilização que tem a tecnologia para sair do planeta dela e vir ao nosso, visitar, viajar numa velocidade que nós não compreendemos, num veículo que nós não compreendemos, entrar na nossa atmosfera de um jeito que nós não conseguimos impedir e sair dela sem passar num posto Ipiranga para abastecer? Será que esse pessoal já não conhece esse espectro vibracional da espiritualidade? Sim. E se conhece, que diferença eles fazem? Tá aqui o Rodrigo, tá encarnado, tá ali do lado dele, o amigo dele, o ciclano, o Beltrano. Para eles são só status de vibração diferente. Daí você começa a perceber, bom, então é possível, é factível, a lógica não recusa, de que eles estejam trabalhando com os planos espirituais do planeta Terra. E a gente vai ter no próprio trabalho de Kardec, na Revista Espírita de 1858, na edição de abril, a entrevista que Kardec faz com o jupiteriano. Então, quer dizer, nós lançamos recentemente um livro, Médiuns Contatados do Brasil, para falar da interação dos extraterrestres em trabalhos mediúnicos de casas espíritas. Nossa, parece que estamos com uma baita novidade. Oh, novidade nada, mas já tem mais de 200 anos que isso acontece. Você abre a Revista Espírita e está lá desenhada a Casa de Mozart. A Casa de Mozart em Júpiter. Em Júpiter. E você sabe que o médium que fez isso, que é o Victor Reinsardot, ele desenha esse, ele faz essa psicopictografia durante 8 horas consecutivas. Dizem aí as informações apócrifas que o braço dele se movia como uma impressora matricial, linha por linha. E Victor Reinsardot recebe o espírito de Bernard Palisse. Veja aí o plano de carreira. Bernard Palisse era um ser humano terrestre. Desencarna, mas tem um progresso moral tão grande que o seu perispírito já é incompatível com o plano terrestre, ele vai encarnar em Júpiter. Encarnar, digo, assumir um novo corpo material, porque a estrutura dos corpos em Júpiter é diferente daqui. Então ele é um terrestre que vira um ex-terrestre quando morre e passa a ser um extraterrestre quando se matéria em Júpiter. É um plano de carreira fantástico. Aí a partir disso, a gente começa a se perguntar assim, bom, então não está escrito Made in Planeta Terra na minha alma? Então eu não sou daqui, eu sou do cosmos. Então o próprio termo extraterrestre começa a perder o sentido. Quando a gente começa a entender que a humanidade está espalhada por diversos orbes, como diz o Kardec. Uma fraternidade universal e cósmica, né? Mas, Juliano, no Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, né? Total. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que todos os seres que habitam o universo são humanos. Agora, não importa a forma, não tem problema. São coisas que estão ali colocadas que às vezes a pessoa passa como se não fosse nada. Mas quando a gente presta atenção, a gente fala, olha a informação aqui para nós. Né? Pô, se tivesse uma, se o vento soprasse um pouquinho mais para lá, mais para cá, a gente não era bonito assim igual nós somos, né? Sim. Então você vê, pô, só simplesmente algo, né? Algo que se movimenta ali ou aqui, você muda a genética das pessoas, muda tudo, né? E isso que você está colocando é muito interessante, porque eu já não faço muito mais essa diferença também de você só vai conseguir enxergar aquilo que o nosso corpo humano permite enxergar, a não ser que seja pela evidência. Aí você consegue enxergar de outras vezes, que eu já vi a Xeniana, por exemplo, né? Num trabalho, e depois eu perguntei pra Mônica, Mônica, ela é assim, assim, assim, eu falei, poxa vida, que legal, fiquei até emocionado. Eu falei, então eu já vi, eu sabia que era extraterrestre. Não sabia se era a mesma Xeniana, mas que era da mesma raça, era da mesma raça. Mas aí o que que acontece? Jamais nós vamos conseguir ver eles assim, igual nós estamos aqui. Por quê? É totalmente diferente. Nosso olho não consegue enxergar isso aí. Nós estamos prontos para ver o que a gente vê só aqui. Por enquanto, né, Jorge? É claro. Por enquanto. Porque uma das coisas que nós temos pesquisado muito nessa área é o quanto o contato mediúnico, psíquico com esses seres interfere na estrutura do nosso do DNA e na nossa epigenética. Destravando condições e habilidades que estavam aqui adormecidas. Você falou da Xeliana, achei muito interessante, nós gravamos uma aula da Mônica para o Círculo, que é o nosso, vamos dizer, a forma como nós estamos estruturando esse movimento que nasce a partir dos conteúdos que a Posate Filmes libera no YouTube. Nessa gravação, a Mônica estava dando aula, e a Mônica tem aquele jeitão de falar dela, que é uma metralhadora, né? Eu falo, Mônica, você é uma máquina de falar, impressionante. E ela dando aula e tal. E eu, olhos abertos, eu estava um longo período, ainda estava ensaiando para deixar de comer carne, mas aquele período eu estava uns 50 dias sem comer carne, estava power, estava pegando até a MFM. Olhei, eu estava olhando para a Mônica de olhos abertos, não foi uma evidência, mas de olhos abertos eu percebi o contorno, sabe essas pipoquinhas que a gente vê no ambiente? Eu percebi o contorno de um ser que tinha aproximadamente o dobro de altura da Mônica, com olhos abertos, e via ela fazendo uma espécie de movimento, opa, olha eu batendo aqui, italiana é uma desgrama, né? E ela fazendo um movimento como que arrastando telas que entravam pelo coronário da Mônica e a Mônica ia falando. E eu falei assim, ah, não pode ser, eu tô ficando doidão. E eu pensei, mandei telepaticamente para ela assim, Oxê, é o seguinte, se eu estiver vendo o que eu estou vendo, eu preciso que a Mônica termine falando A, B, C e conclua com D, tudo bem? Eu terminei de pensar isso, a Mônica falou A, B, C e concluiu com D. Agora veja, não é, ah, puxa vida, olha só, o Posate é iluminado. Não, nenhum de nós é iluminado. A questão é a nossa disposição de começar a interagir com esses seres e perceber em nós a transformação, porque é uma transformação física. Física. Nós trouxemos recentemente para o Congresso do Círculo a doutora Rebecca Hardcastle, que, dentre outras coisas, ela trabalhou por 7 anos com o astronauta Edgar Mitchell. A Rebecca tem uma experiência fantástica de contato psíquico com esses seres e nos comentou o seguinte, que o Mitchell tinha um grupo de contatados paranormais que trabalhavam com ele. Então, ele desenvolvia pesquisas na área de consciência, energia de ponto zero e contato extraterrestre. Então, o que ele fazia? Pegava os cientistas começavam a criar as teorias. Ele pegava as teorias e mandava para os contatados. Os contatados pegavam o papel, liam e não entendiam nada. Dormiam, acordavam, sabiam de tudo e ainda eram capazes de apontar quais eram os erros dos trabalhos. E chega coisa assim tão impressionante de caras no interior dos Estados Unidos, numa oficinazinha caseira, de fundo de quintal, desenvolver aplicações de energia de ponto zero que só seriam possíveis de ser concebidas se o cara tivesse acesso aos arquivos da NASA, aos arquivos confidenciais do governo. Como é que isso se dá? Né? Você percebe? Não é uma... Você olhando de fora, parece... Eu brinco com a Mônica e com a Marga. Você olhando de fora, parece uma festa estranha com um jeito esquisita. Mas quando você começa a ver os desdobramentos, você fala, não, a coisa está séria. Está havendo uma interação muito forte com vias a nos levar realmente à conquista do mundo de regeneração. E quanto a ter híbrido, você concorda com você? Já tem uma mistura aí, andando por aí ou não? Eu o que eu penso e tenho percebido é assim, ó, são vários nomes para a mesma coisa. Né? Existe sim uma nova geração, e essa nova geração ela já vem geneticamente diferente. Isso se você pegar os médicos, principalmente os obstetras, eles vão te falar da diferença evolutiva da geração que vem agora. A Mônica mesmo aborda isso no livro dela, Índigos e Cristais, sobre essa potencialização que está sendo realizada no perispírito dos reencarnantes, para que esse perispírito molde corpos físicos já mais, vamos dizer assim, abertos à mediunidade e ao desenvolvimento. Eu digo pelo meu filho. A Mônica fala lá no livro dela, por exemplo, que a criança vai ter ponto focal de atenção com som e com os olhos lá pela quarta, sexta semana. O meu filho, no momento em que ele nasceu, ele foi colocado no peito primeiro para mamar, e daí a minha esposa precisou tomar uma segunda dose de anestesia, houve uma mini tensão na sala de parto, os médicos pondo atenção para finalizar o procedimento, a enfermeira trouxe o meu filho chorando para os meus braços. Eu comecei a cantar com ele uma música que eu cantei durante toda a gestação para ele. Ele imediatamente parou de chorar, olhou nos meus olhos e ficou acompanhando a música. Uhum. Quer dizer, alguma coisa está diferente nessa geração. Alguma coisa está diferente. Aliás, eu fiz muito disso com meu filho. Nós descobrimos a gravidez com 4 meses. Eu fiz experimentos telepáticos com ele toda noite. Então eu chegava, às vezes precisei trabalhar bastante para compensar a gente estava sem plano de saúde na época, imagina, precisamos bancar o parto, então precisei trabalhar muito. Às vezes eu chegava mais tarde para dormir, minha esposa já estava dormindo. Eu deitava na minha cama, punha a mão na barriga da minha esposa e mentalmente dizia: oi filho, papai está aqui, o papai ama você. Dá um chute para o papai saber que você está ouvindo o que o papai está falando. E assim que eu pensava, ele devolvia com um chute. Eu fiz isso por 150 dias. 150 dias, isso funcionou. No final da gravidez, que ele já estava meio parrudão, a minha esposa falava assim, às vezes ela acordava, porque ele virava umas cambalhotas, ela falava assim: vocês dois podem parar de conversar que eu quero dormir. Então essa geração que vem é uma geração diferente, não é o meu filho. Isso aí você tromba a todo momento. Nós gravamos o Quando Lembro de Chico numa fazenda em Jundiaí, Fazenda Ribeirão, e o Antônio, proprietário da fazenda, falou do filho dele, com 8 anos de idade, ele nunca comeu carne. E veja, um menino que cresceu numa fazenda no interior de São Paulo, cercado de galinha, porco, vaca, o óbvio seria que fosse um menino de tradições caipiras, né? De amante de um bom torresminho, uma coisa e tal. O menino fala: não, eu não como bichinhos, eu não como animais. Eu quero um brócolis. Ele fala: mãe, eu tô com vontade de comer um brócolis grelhado. Com 8 anos de idade, ninguém ensinou ele, não havia contexto cultural ao redor dele que justificasse essa postura. E, no entanto, ele fala para os pais: eu não como animais. Eu já ouvi mesmo o caso de um menino que com 4, 5 anos falava assim: mas de onde eu vim a gente não come carne? Você vai falar o quê? Jorge, está na hora dos nossos. São 8 horas e 33 minutos. Rodrigo, fala mais alguma coisa aí, se tem alguém, para a gente limpar aí para o intervalo. Tem sim, participações aqui. Quem entrou aqui também foi o Valdeci Braulio. Ele deixou uma pergunta, mas a gente acha que é interessante a gente responder essa pergunta depois do intervalo. Então ele perguntou: por que ainda existe uma grande resistência, aceitação e interação entre ufologia e espiritismo? Por que existe tanta dificuldade nessa parceria? Aí depois a gente comenta mais sobre isso também. Rui. Tem o Arlindo Teodoro, lá da Vila Cândida, ele está cumprimentando a todos pelo programa. Um bom dia para você, viu, Arlindo? Continua nos prestigiando. Outra pergunta interessante do Reginaldo aqui também, ele perguntou: Juliano, você fala que este documentário... Opa, peraí, ele tinha... Aqui, ó. Documentário terá como um dos objetivos mostrar o mundo... este incrível ser humano que habitou entre nós. Esse filme será dublado para em inglês? Sim. Esse é um dos grandes objetivos, porque a gente já entendeu que não adianta legendar. O norte-americano não tem cultura de ler legenda, né? Porque tudo que é mais expressivo do cinema é feito na língua deles. Então a gente precisa dublar esse documentário, que é um treco caro pra caramba, mas a gente está, assim, paulatinamente organizando os orçamentos para dublar e exportar esse documentário dublado, com certeza. Legal. Então, o Paulo Quintanilha também entrou aqui, que é um ouvinte assíduo nosso. É só inverter a câmera aqui também, que o pessoal não está me vendo. Mas aí depois a gente comenta mais. Eu queria comentar aqui no WhatsApp do grupo do Vivência Espírita também, quem tinha mandado mensagem foi meu pai, Domingos. O Marcos Gael Gama mandou a foto da filha dele assistindo o programa Vivência Espírita. Muito legal. postou aqui pra gente. Como é que ela chama? Ah, peraí, deixa eu ver, ele não colocou aqui. Depois você compartilha com a gente, Marcos, o nome da sua filha, que sempre está assistindo a gente aqui também, junto com o pai. E o Antônio Bessa também mandou um bom dia, ouvindo como sempre. Hoje o programa promete. Bom programa. Legal, pessoal. Obrigado pela participação e o carinho. E vamos então para os comerciais? Vamos para os comerciais. Lembrando aqui a todos os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo hoje, que nós temos almoço aqui na obra Casa de Repouso Nosso Lar. Né? Temos aquele almoço tradicional. É, panqueca de carne, frango e vegetariana. Arroz, salada de maionese, e salada de maionese e salada verde. É, temos também lá aquela brincadeira lá com os bingos lá que o pessoal faz, né? Então hoje, dia 16 de setembro, a partir das 12 horas até as 14h30. Sorteio de brindes também, das 13 às 16 horas. Participem então. Vão lá almoçar na obra social, que da Casa de Repouso Nosso Lar, que é o pessoal do Missionários da Luz, que faz, que fica na Rua Martins Pereira, 183, aqui no Jardim Paulista, em frente ao Portão 10 do Estádio Martins Pereira. Diga, Rui. E o almoço é R$24. E olha, e se nós precisaria as pessoas se conscientizarem e ajudar ao Missionário da Luz, porque eles estão ali construindo um abrigo para mais de 80 idosos. E o que falta de abrigo para idosos aqui em São José não é brincadeira, tá? O pessoal aproveita para conhecer lá também. Isso, mostra isso. Tudo lá para o pessoal, que é muito bacana. Então nós vamos partindo para o nosso intervalo comercial e vamos tocar a música aqui. Nós estamos falando de Chico hoje. Chico Simplicidade com o Sérgio Santos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Entre a vida na terra e na eternidade, tempo ideal pra se recomeçar. De trilhar pelas pedras e espinhos em busca de luz. E da paz que só gozam aqueles que seguem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime força entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 48 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui entrevistando hoje o Juliano Posatti, que é da Grande Jundiaí, que comanda São Paulo, né? Que é Simplicidade, né, Jorge? E Campinas também, que é outro bairro periférico. E Campinas também, viu? Então, vocês viram a humildade do Juliano Posatti, né? Ele é autor do documentário Data Limite. E que nós vamos agora entrar nesse documentário para ele falar sobre o documentário. Do próximo, do que vai sair agora. Ah, tem outro? Outro, Data Limite já causou polêmica demais. Então agora a gente vai falar outro. Não, causou polêmica quem não. Causou polêmica para quem não lê o livro, para quem não entende Chico Xavier e para quem não viu o documentário. É. Aquele que falou, nossa, mas estão falando que o mundo vai acabar em 2019. Falo, meu Deus do céu. Eu vi isso dentro do Centro Espírita. Você acredita nesse negócio aí do Chico? Falei, você leu o livro? Não. Você viu o documentário? Não. Falei, então vai ler primeiro e vê o documentário, depois você vem conversar. Não, mas não tem o do Geraldinho lá, não será em 2000. É esse mesmo, então. O documentário é o Data Limite, é esse mesmo. Só que é bem mais completo quando você pega, né? Quando você pega o documentário é bem mais completo. Você consegue entender, a pessoa consegue entender muito mais do que o próprio livro, porque o próprio livro é a íntegra ali do que o Chico falou, das pesquisas que a doutora Marlene Nobre fez, que todo mundo fez. Aí talvez até a pessoa possa até se confundir. Agora, quando você pega o documentário, não dá para confundir nada. Agora, quem não leu e quem não viu o documentário, olha a manchete e pronto. Eu acho que o nosso grande problema no mundo é as manchetes. É. Né? E a gente pensa, os outros pensam por nós. É isso. Depois começa a dizer que o Chico é inventor. É importante falar que o livro também mudou o título do livro. Agora é 2019, o ápice da transição planetária. É o mesmo livro com novos, com novas mudanças, novos, né, capítulos e tudo mais. Só comentando que o Alex entrou aqui, falou: salve Rodrigo, amigos do Rádio Vivência, grande abraço a todos vocês e ao amigo Juliano Posati pela iniciativa e proposta bela deste documentário em face das transformações de valores que carecem as consciências e aos corações dos homens. Né? O Alex lá de São Vicente. Alex, um abraço. E comentando aqui também a pergunta para sorteio, né? Então, quem quiser participar aí, a gente vai sortear dois livros, é só responder a pergunta. O espírita tem dificuldade em aceitar a ufologia? Né? Então, como eu sei que não tem a ver com o tema, mas é o que a gente comentou no primeiro bloco, isso é importante comentar. E também um ouvinte entrou aqui no Facebook, deixa eu só achar a pergunta dele. O Valdeci Brauli, que é um ouvinte assíduo, que sempre participa conosco aqui, ele perguntou: por que ainda existe uma grande resistência, aceitação e interação entre ufologia e espiritismo? Por que existe tanta dificuldade nessa parceria? Se puder responder para a gente, Juliano. Porque as pessoas não estudam. Bom, ótimo. Perfeito. Tá, você tem um objetivo aí. Legal. Rui, vamos falar então do documentário? Vamos então. O Juliano vai falar sobre o novo documentário, né? Porque data limite. E se a pessoa quiser acessar agora, a pessoa que não conhece a data limite e quer conhecer, aonde que ele pode acessar para ver o data limite? youtube.com/Posati, P-O-Z-A-T-I. Ou se entrar lá no YouTube e coloca Data Limite segundo Chico Xavier, vai chegar no canal, vai assistir não só o Data Limite, hoje nós temos mais de 250 programas produzidos já no ar sobre diversos temas como espiritualidade, filosofia, ciência e hoje exoconsciência, né, que é esse conceito que a gente está criando. Então, pessoal, entra lá, youtube.com/Posati, ou coloca lá na busca do YouTube Data Limite segundo Chico Xavier, e ela vai poder assistir na íntegra online gratuitamente. Quem quiser se aprofundar e entender a filosofia por trás dessa Data Limite, também tem uma palestra online, a filosofia por trás da Data Limite, no mesmo canal, e também pode estar buscando o livro Data Limite segundo Chico Xavier. Legal, né? Só fazer um último comentário, que a Marli entrou aqui no Facebook e falou: sou do Japão, aqui já é domingo de noite e muito calor. Sempre que dá, assisto vocês. Amo todos aí, tenham um bom dia, né? Tem que mandar uma mensagem desse que veio tão longe, né, cara? Legal, pessoal. E aí, Juliano, o documentário. Como foi essa ideia? Como surgiu essa ideia do documentário do Chico Xavier? Quando lembro de Chico Xavier? E qual o objetivo, né, que te levou a produzir esse novo filme, né, esse novo documentário? É importante falar assim que o Data Limite segundo Chico Xavier, ele mudou o rumo da minha vida, não só da minha vida, como o rumo da minha empresa toda. Né? Depois que você trabalha uma vez com Chico Xavier, você não consegue voltar a vender bens de consumo simples ou trabalhar em produções que entreguem outro tipo de ideia que não sejam ideias que promovam a construção do mundo melhor a partir da reforma do ser. E aí nós nos propusemos a uma vez por ano lançar um novo documentário. Então veio Data Limite, segundo Chico Xavier, depois The Afterlife Investigations, depois o projeto Terra Data Limite, depois No Meio de Nós, e esse ano, o projeto desse ano é Quando Lembro de Chico. O projeto Quando Lembro de Chico, ele nasceu na produção do Data Limite. Por quê? Sempre que a gente ia entrevistar alguém próximo ao Chico, esse alguém contava tanta coisa. A hora que a gente desligava a câmera, era tanta história que o pessoal contava, a gente falava: puxa, a gente tem que reunir os amigos. E então foram alguns anos costurando essa realização. E é importante falar que, assim, até o ano passado, até a produção do No Meio de Nós, nós fizemos tudo com recursos próprios. Vulgo minha grana do meu bolso ou minha grana e grana dos meus sócios, né? Que ficaram até o The Afterlife Investigations, depois eles não aguentaram mais. Foram produzir cinema também, claro. São pessoas queridas. Mas aí eu, No Meio de Nós, por exemplo, eu produzi completamente com recurso próprio. E o Quando Lembro de Chico é o primeiro documentário que a gente abriu a possibilidade das pessoas participarem, contribuírem através de um crowdfunding. E deu muito certo, foi muito bacana. A gente já está em quase 90% da meta. Só explicar que crowdfunding, né, é um financiamento coletivo. Exatamente. Famosa vaquinha, sabe? Exato. Vaquinha? Você faz uma vaquinha. Essa foi uma vacona bem grande, na verdade, porque produzir coisa com qualidade custa caro, né? A gente não pode relegar ao simples amadorismo esse tipo de coisa. Você tem que produzir com qualidade, porque o grande objetivo desse filme é exportar a mediunidade. E aí é que está um ponto, né? O grande objetivo nosso é exportar mediunidade. Eu percebo, eu entendo que a maior commodity brasileira não é o gado, não é a soja, não é os derivados. A maior commodity brasileira é a mediunidade. Isso é o que o Brasil tem de melhor para exportar, como coração do mundo, pátria do evangelho, né? Nós não vamos ser uma Dubai nesse mundo, nós somos coração desse mundo. Nós temos que dar exemplo de amor, nós temos que dar exemplo de mediunidade. E eu não vejo hoje uma bandeira melhor do que Chico Xavier para exportar esse conceito de mediunidade, para demonstrar isso. Mas você diz exportar, mas é que internamente, também nós não temos que exportar internamente para um monte de gente aí essa questão da mediunidade? Ah, com certeza. E quando você fala exportar, dá a impressão que você está mandando daqui para fora. Mas é que dentro do nosso Brasil não tem muita coisa a ser explorada com a mediunidade, principalmente nas casas espíritas, porque tem casas espíritas que nós até fazemos campanha. Estão expulsando os espíritos das casas espíritas, né? Não sei se você concorda com isso. Mas a mediunidade foi posta no olho da rua. Estão mandando embora. Faz tempo que eu estou fazendo a campanha, traga o espírito de novo para a casa espírita. Invoquemos os exatamente. Nossa, em pensar que um dos títulos originais do Livro dos Médiuns era Manual Prático de Invocação dos Espíritos. Talvez a gente devesse republicar esse nome, né? Nós estamos precisando mesmo de mediunidade, né? Concordo plenamente, Rui. O que eu digo assim, para atingir o público brasileiro ou chegar ao público brasileiro, nós não temos hoje uma dificuldade tão grande, porque o canal da Posate Filmes no YouTube, o trabalho dela já tem um reconhecimento, uma penetração muito boa nesse sentido. Mas o grande, vamos dizer, o desafio, o próximo passo é levar isso para fora também. Então, porque a gente sente, eu trabalho há muito tempo com mediunidade, a gente vê que a grande dificuldade dos espíritas, eles acharem que a mediunidade é só para receber espírito sofredor, é só para que ele vai se sentir mal, que é trabalho pesado, que é uma coisa muito pesada para a sua mediunidade. E como é que nós podemos mostrar para os espíritos que se ele estudar e se preparar, nada disso acontece? Na verdade, você vê, tudo é uma... Assim, o pessoal não estuda, o pessoal não lê. Quando lê, não entende. Quando entende, não compreende. Quando compreende, não bota em prática. É impressionante. O capítulo 5... São bons para criticar. Ah, sim. Isso aí fazem... Mas, a ver, capítulo 5 do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz. Já na conclusão, o Aulus vai dizer o seguinte, que a mediunidade é uma característica, uma função orgânica, tanto quanto respirar. Todos nós estamos respirando agora e todos nós estamos manifestando os nossos domínios espirituais agora, queiramos nós ou não. Você pode querer não respirar? Não. Você não pode. Agora, você pode treinar a sua respiração para respirar melhor. Você pode treinar a sua respiração para dormir melhor. Você pode treinar a sua respiração para viver melhor. Né? Então, através do treino, você obtém produtos ou subprodutos desse aspecto orgânico. Mas a mediunidade é um aspecto orgânico, né? Eu não desligo a mediunidade, eu não boto ela em off. Daí a grande questão que a gente aborda muito na Unispírito, eu trabalho diretamente com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que defende muito esse posicionamento de que, infelizmente, pela falta do treino e pela falta de desenvolvimento, de conhecimento, a maior manifestação mediúnica nos dias de hoje é uma manifestação patológica. Porque a pessoa começa a apresentar distúrbios de ordem psíquica, de ordem psicológica e mesmo muitas vezes de ordem orgânica, com doenças no corpo físico, que tem a sua origem espiritual, tem a sua origem mediúnica. Mas por quê? Porque ela não desenvolveu. Nós temos uma antena na nossa cabeça ligada. Recebamos, se a gente aprender a sintonizar, nós vamos ter música. Sim. Se a gente não aprender a sintonizar, nós vamos ter chiado. Esse chiado bagunça a nossa vida. Não, é que um espírito sempre me falou. Ele dizia, olha, nós somos que nem aquela válvula. Acho que você não é do tempo da válvula dos rádios, né? Então, a válvula, para você ouvir um programa, para você ouvir, ver a televisão, precisava aquela válvula esquentar para poder, vamos dizer, ter a recepção da imagem e do som. Quando aquela válvula está ruim, o som é distorcido, a imagem é distorcida, é isso que acontece com a gente. Nós somos uma válvula de energia, que nós precisamos estar bem sintonizada para poder receber as informações corretas. Uhum. Agora, tem um monte de gente que fica com essa válvula meio destrambelhada, só recebe informações destrambelhadas também. E depois ele vem reclamar que a mediunidade é ruim, que a mediunidade é prejudicial, e não é nada disso. Se for bem orientada, a mediunidade é um processo de caridade, de evolução e de aprendizado, né? É. Eu estava aqui pensando enquanto você falava, talvez o grande problema em promover o desenvolvimento sadio, o desenvolvimento responsável da mediunidade e incentivá-lo, seja que a mediunidade faz ruir o institucionalismo religioso. Sim. E o institucionalismo religioso é o grande problema e a grande besta apocalíptica, segundo Emmanuel. Aliás, eu estou extravasando o pensamento de Emmanuel, porque Emmanuel vai reconhecer no institucionalismo religioso romano, católico romano, a besta do apocalipse. Eu chegaria a propor uma reflexão mais ampla de que todo institucionalismo religioso, na verdade todo institucionalismo, é de alguma forma uma besta apocalíptica, porque ele subjuga os seres humanos na sua individualidade, na sua singularidade, e coloca a instituição acima das pessoas num pensamento maquiavélico, de que o fim justifica os meios, de que você tem que salvaguardar o Estado, etc. e tal. A partir do momento que você coloca a mediunidade na mão do povo, com responsabilidade, com treino, com subsídios, que é isso que a obra de Chico Xavier faz, você aproxima esse povo do transcendental e do sagrado e você derruba os intermediários. É. E os intermediários hoje cobram taxas, né? Democratiza a mediunidade, né? Como se foi feito com os livros lá atrás, né? na reforma de Martin Lutero, né? Que antes era, você tinha os livros eram escritos pelos monges e ficava dentro de uma igreja acorrentado. Ou seja, só quem estava ali, que frequentava, ou que tinha, no caso, os sacerdotes, podiam ler. Os iniciados. Ou seja, o que a indústria gráfica fez? Democratizou a informação para que chegassem todas as informações. A mesma coisa que a internet fez, né, porque antes estava restringida às editoras, a internet democratizou ainda mais a informação, e é o que o Espiritismo faz com Chico Kardec e posteriormente prossegue com Chico, né, democratizando a mediunidade. Né? E veja, se a gente tentar se colocar na pele de Martinho Lutero, veja que dilema ele enfrentou, né? Porque, por um lado, com certeza havia ali o risco, ou o medo, o receio de falar, puxa, mas se eu popularizar isso, as pessoas não terão condição de entender. Pode ser que elas entendam mal, ou transviem os ensinamentos, mas, ao mesmo tempo, sobrepujou, né, a este medo, a fé e a coragem, mas, sobretudo, a fé no ser humano de dizer, não, ainda que haja erros, é preciso democratizar, é preciso popularizar para que cada um tenha a oportunidade de crescer, de avançar, etc. e tal. É a mesma coisa com a mediunidade. A gente burocratiza a mediunidade. Apesar dos riscos, né? Você quer dizer. Apesar dos riscos, né? Apesar dos riscos, a gente tem que ter fé no ser humano. Sim. Eu vou dizer para vocês, quando a gente começou a produzir o primeiro documentário, eu liguei numa instituição e falei assim, olha, eu gostaria de fazer aí algum curso sobre mediunidade, entender alguma coisa, porque está acontecendo umas coisas meio esquisitas aqui na empresa. Né? E aí a pessoa falou, bom, então, o senhor, olha, aqui funciona assim, são 4 anos para aprender, e depois mais 4... Eu falei, não, moço, não. Acho que você entendeu errado, eu não quero fazer o bacharelado. Eu quero só, assim, aprender, ter uma base e tal, bababá. Tem um curso especializado. E ela falou, não, mas são 4 anos. Eu falei assim, não, 4 anos, eu vou fazer o que com os espíritos que estão agora na minha produtora? Sim. Falando comigo, me aparecendo em sonho, mexendo nos computadores, nas coisas. Então, quer dizer, aí, graças a essa popularização, você passa a mão nos livros e fala assim, eu preciso de um caminho um pouco mais rápido, eu vou fazer meu próprio caminho. Exatamente. Não, mas também a gente observa que o espiritismo levou a mediunidade para o lado religioso. Então você precisa rezar, fazer oração, Pai Nosso, quantas vezes, aquela coisa toda, e a gente percebe que não é bem assim, né? Uhum. Porque mediunidade é pensamento. E o seu pensamento, você deve procurar sempre ter bons pensamentos para você ter bons amigos espirituais. Isso não significa que você não vai receber aqueles que estão precisando de auxílio, né? Sim. E é isso que é a grande dificuldade que nós encontramos. Então, a pessoa leva mais para o lado da oração, uma série de coisas, do que levar para o estudo científico da mediunidade. E filosófico, né? E filosófico também. Só comentando aqui, voltando sobre o tema do documentário do Chico, né? O Reginaldo Bittencourt entrou aqui e fez uma pergunta para você, Juliano. Você tem sentido, né, a presença do Chico neste projeto? Digo, aquelas coincidências que ocorreram durante a gravação do Data Limite, como o visto em tempo recorde para falar com Paul. Né? Ah, sim, sim. O Reginaldo, na verdade, tudo o que nós fazemos na Posate Filmes é orientado diretamente pelos espíritos da nossa egrégora. Nós temos uma reunião mediúnica semanal, onde nós estabelecemos essa comunicação, somos orientados sobre todos os aspectos da organização, sejam os projetos de longo prazo, sejam definições sobre fornecedores, tudo. A Posate Filmes é uma empresa espiritualizada. Ela não é uma empresa com fins lucrativos, eu costumo dizer, ela é uma empresa de meios lucrativos e fins transformadores. Né? Nosso objetivo não é o acúmulo do capital, nosso objetivo é a transformação do mundo. Tanto que, enfim, nós, sim, assim, a presença do Chico ela é muito forte, todos os companheiros do Chico com quem nós gravamos até agora também perceberam essa presença, né? Nossa, muitas coisas fantásticas, vai dar outro livro, viu? E muito interessante, a gente estava conversando aqui em off, né, no intervalo, e você estava comentando um pouco da experiência. Eu não sei se você já pode falar abertamente isso, como está sendo as gravações, como que foi com quem já está participando. Não sei se isso ainda pode revelar, mas aqui, né, em primeira mão, no Vivência Espírita, né? Na verdade, assim, ó, duas coisas bem legais. Primeiro, se você acessar filmes.posate.com, na página do documentário Quando Lembro de Chico, você vai ter lá todas as notícias em tempo real com as fotos dos bastidores. Lá embaixo, Rodrigo, ó, passou o trailer, vai passar as cotas, aí você tem as notícias dos bastidores. Ah, é importante falar das cotas aqui, né? Quem puder pode entrar aqui também, apoiar. Vamos fazer, olha aí, ó. Aí estão todas as notícias de bastidores, o making off, as fotos do making off. Ainda vão entrar agora as notícias sobre como foi feito. Essa fazenda foi um grande... Olha que coisa, né? Para contar uma história de bastidor muito, muito interessante. No começo do ano, eu me mudei em Jundiaí, de volta a Jundiaí, eu nasci na grande Jundiaí. Mas vivi 12 anos na periferia, São Paulo, né? Cara, tá muito bom o site. Ficou legal, né? Mas daí voltei a morar em Jundiaí o ano passado, passei o meu tempo de provas e expiações em São Paulo e hoje me encontro nesse mundo perfeito que é Jundiaí. Mas quando cheguei em Jundiaí, numa manhã, na minha oração, mandei eu não fico mais enchendo tanto a paciência do Chico, porque hoje eu entendo melhor que ele é muito ocupado. Mas eu falei, Chico, eu precisava conhecer a liderança espírita de Jundiaí, porque a gente tem esse trabalho, seria muito bom se a gente conhecesse essa liderança espírita e de repente conhecesse aí alguns veículos de comunicação para divulgar esse seu projeto. Aí me liga o seu Saulo Gomes. Toda vez que o Saulo Gomes me liga, o Chico entra diretamente na minha vida. O Saulo me liga e fala, olha, me ligaram aí de Jundiaí um tal de Pedro Neves. o abominável Pedro das Neves, me ligaram aí de Jundiaí e me falaram que, me convidando para uma palestra, mas eu falei, não, eu não posso ir, mas chama o Posati, Posati mora aí. O Pedro falou, mas quem é esse diacho desse Posati? Aí me ligou, nós criamos uma amizade muito boa, e em pouco tempo, em resumo, o Pedro é secretário de divulgação, é isso? De diretor de divulgação da USE Jundiaí e região. Aí conheci o Cássio, conheci o Vec, conheci o Jesus, o próprio Jesus é membro, então você imagina que é uma organização séria, né? Deixaram a tesouraria dessa vez com o Jesus, que é muito... Mas o Jesus é bravo lá, não? É bravo Jesus? Não, ele é muito, uma pessoa muito dócil, viu? Um médium de transporte fantástico. E daí nós, veja, nós começamos a interagir de um jeito, uma sinergia tão bacana, e em pouco tempo criamos amizade. E aí, por conta da primeira feira espírita que a USE realizou em Jundiaí, no Maxi Shopping Jundiaí, nós fizemos a primeira palestra lá do Data Limite, e mais do que isso, aí começa a nascer a colaboração do filme, né? Uhum. Nós tivemos um grupo de voluntários fantástico que nos ajudou a organizar a fazenda. A própria fazenda foi localizada por uma das colaboradoras da USE, a Vânia. Depois nós temos uma cena onde nós simulamos uma psicografia do Chico, uma sessão pública, então precisava de muita gente para compor ali o grupo espírita da prece. Então ali é um grupo espírita da prece jundiaiense, com colaboradores e tudo mais. Então assim, você vê que coisa interessante, né? Você chega na tua própria cidade natal depois de 12 anos, você já não conhece mais ninguém, porque quem que você conhecia morreu. Teus amigos estão gordinhos, você já não reconhece, quem não tá gordinho tá, né? E aí, um pedido no começo do ano do Chico, e ele matou todos os coelhos com uma cajadada só. Isso para citar um caso, né, do quanto, assim, você não tem que se preocupar com as coisas. Os espíritos falam muito para a gente na Posati, assim, que você tem que confiar no efeito borboleta. Você tem que bater as asas, fazer o bem que te cabe, aqui, no espaço onde você está, e esse bater de asas vai reverberar, vai gerar movimento, que gera movimento, que gera movimento, que gera movimento. Quando você vê, você está mudando o mundo. Porque o mundo está mudando com esse bater de asas, né? Juliano, só para a gente, como nós começamos esse bloco falando do objetivo do novo documentário, mas basicamente mesmo, né? E você começou a falar que levar para fora esse conhecimento é interessante, da mediunidade mesmo, né? Talvez popularizar mais externamente a mediunidade. Mas assim, o foco mesmo dentro desse documentário, porque o Data Limite era exatamente dizer e mostrar por que o Chico falava que 2019 seria o grande marco, né? Uhum. E esse novo, o foco principal dele mesmo, qual que é? São entrevistas com os amigos de Chico? O foco do novo documentário é mostrar, registrar que Chico Xavier demonstrou, e ele se tornou um modelo viável, próximo de nós, ele demonstrou a função da mediunidade na construção do novo mundo. Parece, aparentemente, que nós estamos numa linha completamente descontinuada do data limite, mas ele é a perfeita expressão do que nós precisamos focar desde já, mas com mais intensidade a partir de 2019, né? Dessa data limite, vencendo essa data. Beleza, estamos descansando? Podemos descansar? Não. Aí a mediunidade precisa assumir um papel central na construção da nova sociedade. E para nós, a gente entende que o Chico, ele é um modelo viável. Por que é um modelo viável? Porque ele é um modelo próximo, né? O grande modelo, o grande, vamos dizer assim, o grande showroom da mediunidade é Jesus. Imbatível. Mas Jesus, pela sua condição, ele é um ser que nós vamos levar ainda alguns bilhões de anos para chegar no status que ele está. Chico estava aqui, era mineiro, comia pão de queijo, tomava café. Chico pega a mediunidade demonstrada por Jesus e mostra que ela é viável. Você não precisa ser necessariamente um novo Messias de andar sobre as águas e coisas do tipo. Não, você pode trazer ela para a tua realidade, para o teu contexto e ainda assim fazer a diferença. Então, registrar, através da intimidade dos amigos Chico Xavier, a sua mediunidade, na verdade, é mostrar ao ser humano o seu potencial mediúnico. É mostrar ao ser humano a beleza fantástica que é estar em contato com os planos espirituais, se deixar afetar por eles, criar um intercâmbio de informações, de ideias, de ações, se deixar transformar por isso, e aí sim começar a mudar o mundo de dentro para fora. Fala, Jorge. Não, pode falar, nós vamos para o intervalo. Não, você estava comentando aí, a gente percebe que o Chico tem tudo aquilo de bom que Jesus vem nos ensinar. Ele é aquele exemplo que nós tínhamos aqui material da bondade de Jesus, do amor, do carinho, da aceitação. E só que parece que são poucos os espíritos que entendem isso. Tem duas frases muito boas para liberar o intervalo. É assim, uma delas, o pessoal comentando que eram sempre aquelas multidões atrás do Chico, e o Chico falava, nossa, mas por que toda essa gente aqui e tal, né? Que coisa. E alguém muito inspirado virou para ele e falou assim, ah, Chico, é porque as pessoas têm saudade de Jesus. Né? Boa, bem interessante. Isso está numa matéria do Adelino da Silveira. Chora. Mesmo. Quem lê fica... É. Chora não. Quando a gente fala chorar, dá a impressão que é alguma coisa. Emotiva. Assim, não. A gente fica emocionado. Não tem quem não fique emocionado dele contar essa visão que ele estava tendo de Chico Xavier, né? De passar 1.000 pessoas e ele fazer questão de beijar a mão de todas as pessoas já velhinho. E aí no final, a pessoa pergunta para ele, Chico, poxa vida, você não devia fazer isso mais, você está super cansado. Você beija o... Por que que você tem que beijar a mão de todas essas pessoas que passam? Ele falou, porque eu não tenho mais força para me ajoelhar e beijar os pés delas. Nossa, né? Aí você fica emocionado com isso, né? Isso aí. Emociona, né? Emociona em outra coisa. Não é, ele não está se promovendo, ele não está querendo aparecer. Não, aquilo é sincero, dele mesmo. Tem outra coisa, Jorge, com todos esses ensinamentos do Chico, não é para a gente ser aquele submisso, aceitar tudo. Não, você tem que... Ao contrário, Chico era um cara forte, um cara... Por trás daquela aparência franzina, delicada, ele era um cara forte, com postura... Ó, veja bem... E não fugia daquilo que ele ensinava, né? Pegue qualquer foto das psicografias no grupo Espírita da Prece, logo acima da cabeça de Chico Xavier, você vai ver uma placa escrito assim... Aqui neste lugar, sob o nome de Grupo Espírita da Prece, funciona o Evangelho do Lar de Francisco Cândido Xavier em casa de sua propriedade. Para bom entendedor, meia palavra abaixo. Ou seja, não, e sem falar que ele, aquilo que você, eu adorei quando você falou que a Chico Xavier é um modelo viável de mediunidade. Porque o que, que acontece? O tempo todo ele está mostrando que é viável a gente fazer. Isso que ele pôs ali é um exemplo também. Não deixa de ser um exemplo de falar, olha, faça da casa de vocês o que eu faço da minha. Uhum. Fantástico. Né? Faço na casa de vocês o culto do evangelho lá como eu faço na minha. Aí o pessoal fala, não tenho tempo que eu tenho que trabalhar. Ele também trabalhava. Uhum. E trabalhou duro, trabalhou forte, foi um exemplo dentro do trabalho, não faltava nenhum dia, e mesmo assim ele fazia tudo que ele fez? Fez. Ou seja, ele deixa a gente sem desculpa nenhuma. Então, ou seja, tudo que ele faz é para exemplificar que é um modelo de mediunidade viável, né? Que é viável a gente fazer, seguir os passos que ele nos trouxe, né? Que ele exemplificou, né? Que ele fez. Então, só resumindo, nós podemos dizer que nós podemos fazer tudo aquilo que o Chico fez e ainda mais. Oh, com certeza. Ainda mais. Eu estou falando do Chico, né? Quer dizer, Jesus falava, vamos colocar na mão no nosso dia a dia, né? Comentar que a Arlete Dalpino entrou aqui, manda bom dia, Arlete, a Mãe Girafa, né? Que ela tem um canal no YouTube chamado Mãe Girafa, ouvindo. Desculpe a ausência, porque ela é um ouvinte assíduo, ela e o marido. Estamos elaborando e ministrando as palestras, o Arnaldo também junto com ela. A grande casal AR, queremos levar a resiliência e o amor para todos, respeitando o trabalho maravilhoso de vocês. Obrigado pela entrega e caridade constante. Jesus abençoe os ouvintes e toda a equipe da rádio. Legal, né? comentando sobre a pergunta para sorteio. Então o pessoal já tem participado, já tem entrado aqui deixando comentário. Mas antes, só comentando que o Renualdo, que é outro ouvinte, lá de Cachoeira do Sul, assíduo nosso, também tem um programa de rádio. Aí acho que é até legal... Radialista, até combinar, ô, Renualdo. Convido o Juliano para ir bater um papo aí. Ele faz entrevistas via rádio, via telefone também, né? Então aí eu deixo aí a dica, né? Bom dia, pessoal, estou adorando o programa, como sempre, desde criancinha que eu adoro o tema de extraterrestres. Inclusive, tive algumas experiências interessantes. Aí, ó, pode comentar. Meu filho, nossa geração cresceu vendo Star Wars, ET, Thundercats. Thundercats eram felinos extraterrestres que tinham poderes paranormais. A espada justiceira dava visão além do alcance. Olha que legal. E não posso deixar de comentar o Felipe Barbosa. Bom dia, vivencianos. Abraço para todos, em especial ao meu vozão Rui Barbosa. Um grande abraço para você, Felipe, para Juliane, para Fernanda, que são os três netos adoráveis que eu tenho, né? E Adriana Herculano, respondendo a pergunta, espírita tem dificuldade em aceitar ufologia? Ela fala que a pergunta por mim, desde que estudamos e acreditamos na doutrina espírita, sabemos que Jesus disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Sabemos da pluralidade dos mundos, como diversas categorias e características. São locais onde a alma se aprimora e desenvolve de acordo com seu estágio. Então, não tem como duvidar da ufologia. Sabemos através de publicações que a vida em Júpiter é bem desenvolvida. Acho que através do estudo isso pode ser diferente em breve. Acho que é muito bacana comentar. Nós lançamos um livro, eu lancei um livrinho, eu e Gilda Moura, um livrinho pequenininho assim de bolso. Chama-se Médiuns Contatados do Brasil, com o resultado de uma pesquisa que nós fizemos com 700 médiuns. E nós inquirimos sobre se eles já haviam tido a percepção mediúnica de presenças energéticas que eram diferentes de seres humanos terrestres desencarnados. Ou seja, se alguma vez, num trabalho mediúnico, eles haviam percebido a atuação do que comumente a gente chama de extraterrestres. 65% dos médiuns disseram que sim. E eles são de diferentes grupos, até porque existem hoje até pastores evangélicos pentecostais que estão em contato com os seres extraterrestres e estão falando, Jesus aqui está aparecendo de maneira meio diferente, os anjos aqui estão meio estranhos. Eles falam isso, porque eles não têm como negar o próprio dom de vidência que eles têm. Porque durante os cultos eles recebem a palavra. Recebem a palavra. E como recebem? E como? Mediunidade. Né? São mais mediunizados do que alguns centros espíritas, diga-se de passagem. Agora, é muito interessante nessa nossa pesquisa, porque se isolarmos a base de dados somente com médiuns kardecistas, vamos dizer, os mais tradicionais, um em cada dois médiuns já tiveram essa percepção. Então, assim, não é uma coisa... Você tem lá o mapa, enfim, esse livrinho está pimentado nesse sentido. E comentando aqui, antes que a gente saia, só comentando mais dois, né? A Ieda Bastos, a conta pergunta, alguns espíritas do meu convívio, sim, mas tem um espírita que não tinha nenhuma dificuldade, era o meu irmão Helder. Eu, particularmente, adorava ouvi-lo quando ele vinha em casa. Sim. O Helder era o nosso extraterrestre em pessoa. A gente chamava ele aqui de nosso ET, nosso pequeno ET. Muitas saudades, né, Ieda? E o Ari Rangel, nosso... Ele era o ET e você era o Rodolfo, Rodrigo? Não, o Rodolfo... Rodolfo é o nome do filho do Rui ainda. Comentando o Ari, ele manda, bom dia, amigos queridos. Sou suspeito para falar de Chico Xavier. Afinal... Sou chiquista assumido, sem medo de ser feliz. Ninguém me apresentou Jesus de tão perto quanto a sua vida. Legal, Ari. Obrigado pelos comentários. Sem querer, o Juliano deu uma ideia aqui para nós. Porque nós temos aqui o seguinte, o Helder, quando a gente ia falar sobre ufologia, alguma coisa aqui, falou, não, nós temos o nosso próprio extraterrestre, que é o Helder. Ele era sócio lá do StarTech, vestia, tinha roupa, tudo, todas as palestras, onde você, se você fosse, ele ia, ele se encarnou ano passado, na Mônica, ele ia lá na Casa do Consolador, direto, em todos os encontros, tudo, então o Helder manjava demais e deixou a gente o ano passado, nos 57 anos. Desencarnou, só voltou para casa. Não, só voltou. Voltou mesmo. E aí também, nós temos o Dodô, filho do Rui, Rodolfo. Que desencarnou 5 anos atrás, também era do programa, os dois do programa. Então, mas o ET você, e o Rodolfo? O ET e o Rodolfo estão lá em cima. Fantástico. Então o Rodolfo e o ET, né? Que era o Dodô, né? Os dois já voltaram, né? O Helder com 58, 57, o ano passado, e o Dodô, quantos anos? Ele, 41. Ele faleceu, desencarnou com 41, teria praticamente 46 anos. E agora. É legal também que logo após o desencarne do Helder, né, o médium Ari Rangel, né, que eu estava comentando contigo, né, ele recebeu uma mensagem através do Dodô, que ele ainda estava em recuperação, é uma mensagem lindíssima, que ele disse que ele não morreu. Ele foi abduzido. E também ele coloca lá, foi recebido por Pai Joaquim, foi recebido por Mãe Maria, foi recebido pela Cheliano, foi recebido por todo mundo. Né? Ô Jorge, em respeito ao grupo de ufologia 19 de maio, do nosso amigo Carlos, vamos falar do Gigavari, que é ele que é patrocinador do nosso programa. Daqui a pouco ele manda a gente embora. Vamos lá para o nosso intervalo. Nós vamos no intervalo aqui com a música agora do Grupo Castelã, Luz de Amor, também, que é uma música em homenagem ao Chico, que nós fizemos logo depois que o Chico desencarnou. E depois a gente volta com o Gigavale, viu? Você faz o comercial, a gente volta com o Gigavale, que daqui a pouco já tem tempo, já são 9h25. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Em outros lugares, a outros corações,

e que um novo mundo se inicie em nossa intimidade. E aos poucos, possamos colaborar para que nosso planeta ganhe outras paisagens e outros valores. Só assim, dia virá em que olharemos para esses dias que ora se passam e teremos a certeza de que o mundo acabou e que no lugar dele, um mundo de paz, harmonia e justiça se instaurou para nunca mais acabar. São 9:38, esse é o momento Gigavale. Juliano, tá aí para você comentar sobre o fim do mundo. Fantástico, fantástica essa mensagem. Eu vou dizer para vocês uma coisa, diante dessa mensagem eu tenho muito gosto de dizer que a minha vocação, o meu chamado é para ser um arauto do fim do mundo, uma trombeta do apocalipse, do fim dos tempos de provas e expiações e do início dos tempos de regeneração e bênção. É por isso que nós na Posat Filmes nós definimos a nossa missão empresarial como sendo, a nossa missão é impulsionar a transição planetária, levando o conhecimento integral ao ser integral, priorizando a perfeita harmonia para muito além dos limites da realidade onde nos contemos. Essa é a nossa função e é assim que a gente pretende continuar tocando a trombeta. Muito bom. Vamos encerrando, Inácio? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. Jorge, nós só temos 10 minutos para encerrar o nosso programa. Isso. É, o Carlos mandou uma mensagem aqui. Carlos. Quem? O Carlos. Ah, o Carlos? Opa! Comentou, ele entrou aqui e comentou: Rui, valeu o lembrete. Brincadeira. Brincadeira. Ô, Carlos, sabe que no dia 30 ele faz aniversário, né? Olha só. Ele falou: sou fã do trabalho do Posat, já assisti várias palestras deles e acompanho os vídeos no YouTube. Parabéns ao programa por tê-lo trazido. Ah, que bacana, Carlos. Bacana. É, o Rodrigo tá pegando os sorteados aqui agora pra gente começar a encerrar. Então, deixa eu começar já a agradecer a presença do pessoal aqui. Nós tivemos o Cássio Lambert de Resende, é o presidente da USE de Jundiaí. Da Grande Jundiaí, desculpa, Rui. É só para acertar. Só para acertar. Então vamos lá. Da Grande Jundiaí, incluindo São Paulo, Campinas e quem mais? E as adjacências. A leste Rio de Janeiro, a oeste Buenos Aires. Jorge, esse é mais modesto que você. Vocês falam de mim, tá vendo? Apareceu um aí para ganhar. O Antônio Beck. José Antônio Vec, que é o vice-presidente da USE de Jundiaí. O Pedro Neves, que é diretor de divulgação da USE de Jundiaí. Então, hoje nós estamos aqui com o pessoal da USE, firme aqui no nosso programa. E também nós queremos agradecer a Graça, o Serginho, a Derli, o Silvio e o Inácio, que está na mesa aí de som, dando todo esse suporte para a gente. Né? Muito legal. Já antecipo os agradecimentos. Vamos mandando um abraço também aqui para o Zenildo Rodrigues, que está cumprimento pelo excelente programa de hoje, está cumprimentando. Obrigado ao Zenildo, né? É, o Oswaldir aqui, eu vi a última mensagem, ele está colocando assim: extraterrestres? Todos somos ou seremos um dia. Aí está aí. Né? Você já começa pelo primeiro, né? Pelo primeiro extraterrestre é Jesus. Sim. Né? Porque tem gente também que não consegue conceber isso, que Jesus é extraterrestre. É. Jesus é terráqueo também. Sempre falo isso, ele também é terráqueo. Mas antes de ser terráqueo, ele era extraterrestre. Quando a Terra aparece, ele já era espírito superior. Imagina onde é que esse homem andou por aí, para esse duelo todo. Né? Já era espírito superior, ajudando mesmo a fazer. Né? Hoje nós citamos algumas falas aqui interessantes que cabem bem no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Né? Quando nós falamos de besta do apocalipse, é só abrir o caminho da luz que você vai... Você vai identificar lá, Emmanuel identifica, né, de cara. Nós estamos falando de extraterrestre, nós estamos falando de humanidade. E parece que é uma mágica o livro Caminho da Luz. Por que que eu falo que é uma mágica? É um livro tão pequeno, com tanta informação. Como é que pode, padrão, né? Emmanuel de qualidade. Brincadeira, né? Você pegou o livro A Caminho da Luz. Espíritas preciso estudar. É obrigatório. É obrigatório. É, se tem exame, quando a gente chega no plano espiritual, esses aí são. Nosso Lar, né? A Caminho da Luz, o Evangelho, tudo isso, né? É, para perguntar para a gente quando chega lá. É, vamos, Rodrigo fez o sorteio, mas vamos para os nossos aniversariantes aqui que a gente já... Um grande abraço para todos vocês, paz e alegria em todos os corações, é o que deseja o programa Vivência Espírita. E os nossos sorteados são, agora, musiquinha de sorteio. Opa. Eu não sei se é a Pantera Cor-de-Rosa que vai começar, ou se é o Rodrigo arrumou essa música aqui pra gente. Olha os sorteados, Zenildo Rodrigues e o Vicente Teixeira. Vocês ganharam dois livros presenteados lá pela Livraria Casa do Caminho, e vocês podem comparecer à Livraria Casa do Caminho a partir de segunda-feira, amanhã, às 13 horas. O Zenildo Rodrigues e o Vicente Teixeira retirar seus livros lá. A Livraria Casa do Caminho fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115, ali, pertinho mesmo da Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa. Rua Helena Mascarenhas, 115. E aí nós vamos nos despedindo, nós vamos entregar um pouquinho mais cedo, pessoal, que hoje... O melhor time do Brasil vai jogar, que é o São José, né? Junto aí, nem time tem. Não sei se vocês perceberam. Vocês perceberam isso? Não, não concorre nessa não, categoria de base. É. Ali o futebol já é astral. Né? Uhum. São José tem dois, né? Que um faliu, aí montaram o outro. Vamos lá. É, então vai ter um jogo daqui a pouco aí do São José. E a gente precisa entregar um pouquinho mais cedo. Um grande abraço para todos vocês, até domingo que vem. Rodrigo? Agradecer as participações aqui de todos os ouvintes, né? Principalmente a quem mandou, quem compartilhou, quem participou, mandou mensagem, quem assistiu também, a gente na TV, que nem a filha do Marcos Gaio Gama, que ele sempre manda foto para a gente acha isso incrível, né? E quem comentou e a gente não teve tempo... para poder ler, a gente já pede desculpas por isso, mas continue participando, no próximo programa a gente lê todas as mensagens depois, se tiver alguma dúvida a gente passa para o Juliano também, e pede para ele responder, depois a gente encaminha para vocês. Então, acompanha aí abaixo no aplicativo Vivência Espírita, para quem tem o Android, para quem não tem Android, só colocar lá no Rádios Nets e adicionar o Vivência Espírita, programação 24 horas por dia. E a reprise desse programa acontece todas terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã. Então, se perdeu o domingo, no domingo, não tem problema. É só ouvir a reprise aí, terças, quintas e sábado às 8 horas. Então, até o próximo programa, às 8 horas. Aí, passando para o Juliano, agradecendo a sua participação aí. Eu que agradeço a participação, agradeço a todos vocês que acompanharam, né? Convido todo mundo a passar em filmes.posate.com, acessar o site do projeto, acompanhar, e também no nosso YouTube, youtube.com/posate, nós liberamos ontem, a pedido dos espíritos da nossa egrégora, um programa de vibração pelo filme. Nós estamos agora na reta final e os espíritos nos orientaram que agora todas as forças precisam se reunir, né? Então é um programinha com vibrações que as pessoas podem fazer em prol do filme, lá em youtube.com/posate. E quando que vai estrear o filme? É, a primeira exibição vai acontecer, vai ser uma sessão fechada na própria casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Chico saiu de Pedro Leopoldo e foi para o mundo, nós queremos fazer o filme, fazer o mesmo circuito, né? Mas em Sete Lagoas, agora no Encontro Nacional dos Amigos Chico Xavier, nós vamos ter uma exibição. E depois disso, em outubro, ele já vai entrar em algumas salas de cinema, vai entrar no NetNow, TV a cabo. E os nossos planos, que ainda estão sendo costurados, mas que é em 25 de dezembro, né? A gente vai liberar ele no canal da Posate Filmes, presente de Natal. Que legal. Então, que ótimo. Né? Lembrando também, foi bom você ter falado do Encontro Nacional dos Amigos de Chico, que vai ser em Sete Lagoas agora. A gente tem feito uma divulgação massiva aí também aqui no site. Isso. Do Vivente. E então, 2019 vai ser na região metropolitana da Grande Jundiaí, né? Anunciado. Feitos do governo de Cássio Lamberti, isso é bom que seja falado. Isso é muito bom. Isso que eu queria pontuar também. Em primeira mão, Vivência Espírita, já anunciando aí, claro que já foi anunciado lá em Jundiaí, né? Porque mas tudo começa por ali, você sabe. Que vai ser o ano que vem, vai ser em Jundiaí, o encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e Jesus Cristo, né? E sua obra espírita cristã. Cássio, pediram para você fazer a prece final para a gente, sim. Por favor. Um bom dia a todos. Em nome da UZI Jundiaí, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É com muita satisfação, com muita alegria, de estar participando desse evento. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre Maior, de Allan Kardec, o nosso codificador, e de Chico, o nosso exemplo. Que a espiritualidade superior seja sempre nos nossos corações e que possamos sempre fazer o nosso melhor, com as disposições, com as possibilidades, mas com muita alegria no coração. Assim como falou Juliano, tudo é viável, mas parte dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Temos a certeza que a espiritualidade superior confia em nós. E nós, por nossa vez, vamos fazer sempre o que estiver ao nosso alcance e sempre o melhor. E que Deus abençoe a cada coração e que Jesus more dentro da nossa casa, dentro da nossa família e dentro da doutrina espírita. E que a espiritualidade amiga esteja sempre nos acompanhando. Meu muito obrigado e um abraço fraterno a todos vocês. Que assim seja. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.